Não quero você olhando a foto que traz bons momentos, quando suas pernas tinham movimento. Quando não assistia, culto todo domingo, esperando o bolto andar. Por milagre divino, antes da ruga, vejo o livro, caixa de organização. Presta atenção nos gatos com velório e caixão. Com lança-granada ou metralhadora de bolso, nesse ramo o sistema é sempre mais poderoso. Você pode ser o agente da dengue, que engana o porteiro pra não apertar no fogão. As mãos do engenheiro, mas nunca interferir na porra da política. Quem cadastra seu parente pra visita na penita, o desejo pelo tablet foi fabricado pra você fazer refém. No shopping do bairro pra abandonar o livre, entender que o B.O. no ESO não vale seu nome num processo. Pro boy pior do que te ver ameaçando com a K, é ver o número do seu CRM no crachá. Seu objetivo tem que ser formação acadêmica. Não cessa com cocaína na fazenda. Foda-se a coleção de ecodrive na gaveta. No crime sempre tem mira laser pra sua cabeça. Ataca polícia, política, mídia pra não te ver autopsiado. Porque quando olho pra você vejo outro Eduardo. Também pra homem escolher a trilha do AK-74. É reserva própria homenagem no dia dos finados. Receita pra treinos, carro, casa, não inclui tiros. Ingredientes são cadernos, canetas e livros. De homem pra homem escolher a trilha do AK-74. É reserva própria homenagem no dia dos finados. Receita pra treinos, carro, casa, não inclui tiros. Ingredientes são cadernos, canetas e livros. Enquanto você não estuda também, estuda anatomia pra aplicar em morador da periferia. Uma gravata fechando as duas carótidas, 30 segundos, dano cerebral. Ou pessoa morta, que adianta pôr dinheiro na mesa e fotografar, se ele vai ser usado pro seu alvará. Você tem que substituir o boy de faculdade, que faz partido pra fuder as comunidades. Se ele quisesse revolução, pedia pra família erradicar a prostituição. Faz do Nordeste Monila, conheço sua aflição. A rima foi força motriz que não deixou cair com quilo de RDX, com intenção de pregar com fita adesiva. Numa sede da promotoria de justiça, sabotar os milésimos da minha infância pra me inspirar, escovar, derrubando avião da Bianca. Frustrei elite, não fiz vacuna na telha de amianto. Conclusão da civil atirando. Sigo o exemplo, não deixo cordéis de alto padrão. Põe nas suas costas 200 de condenação. Fazer sua liberdade de expressão ser pra reproduzir. Que disse pro finado que tentou reagir. Milito mesmo com a ameaça, brutalmente silenciado. Porque quando olho pra você, vejo outro Eduardo. Também pra homem escolher a trilha do AK-74. É reserva própria homenagem no dia dos finados. Receita pra treinos, carro, casa, não inclui tiros. Ingredientes são cadernos, canetas e livros. De homem pra homem escolher a trilha do AK-74. É reserva própria homenagem no dia dos finados. Receita pra treinos, carro, casa, não inclui tiros. Ingredientes são cadernos, canetas e livros. Felicidade não é grana, é artigo de alto preço da marca que odeia pobres e pretos. Dinheiro só é tudo pra burguesa cadela. Pra pôr a filha na agência Ford e deixar ela anorexica. Por fome é capaz de montar o cenário e pôr na rede um vídeo dela transando com o namorado. De homem pra homem, a verba da ação não vai te levar pro país que não tem extradição. Cê não vai pra Monaco com a grana numa sacola pra desfrutar da Europa igual Catiola. Normalmente a vida bandida não deixa sobrar dois dedos pra ir no fórum mensalmente assinar. Analise histórico da sua quebrada, veja quantos tem vida estável de sigo e cromada. No final, líder que puxa os bondes só sobrevive depois da cela. Com apoio de ONGs, usa a idade escolar pra fugir do mercado que projeta fuzil com disparo telequiado. Passou da hora de deletar o estigma das várias gerações de bandidos na mesma família. Essa letra só existe porque não fui no corre com os parceiros velados. Rei 89, sigo sem medo no corredor que leva por cada falso. Porque quando olho pra você, vejo outro Eduardo. Também pra homem escolher a trilha do AK-74. É reserva própria homenagem no dia dos finados. Receita pra treinos, carro, casa, não inclui tiros. Ingredientes são cadernos, canetas e livros. De homem pra homem escolher a trilha do AK-74. É reserva própria homenagem no dia dos finados. Receita pra treinos.